Graça e paz, irmãos e irmãs, é com gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Palavra do Senhor, o capítulo 9 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 9. Esse capítulo vai relatar o encontro de Saul com Samuel. Depois do povo pedir insistentemente, Deus permitiu que o seu plano, já determinado e expresso na palavra, fosse antecipado por causa da insistência do povo. E não temos ainda grandes elementos que nós vamos ver a seguir. Que Samuel começa bem o ministério. Aqui ainda nós vamos ver, nesse bom começo, o encontro com Samuel. Depois, a chegada de Davi faz com que Saul ainda tenha momentos abençoados à frente do reinado do povo. E quando Saul, também mais à frente, quando Saul se coloca contra o ungido de Deus, Davi, aí sim ele acaba se atrapalhando e tem um final trágico para ele e para toda a sua família. Mas hoje vamos tratar só desse encontro entre Saul e Samuel, tá bem? Quero dizer a você que muitos, hoje domingo, muitos foram edificados, quase todos foram edificados pela palavra do Senhor nas suas igrejas locais, nas respectivas igrejas e denominações. Para vocês, essa reflexão poderá ser muito útil amanhã para sua devocional, seu momento com Deus. Isso pode ser feito logo que você acorde, enquanto está se preparando para o início das suas atividades, ou durante o dia, ou durante a noite. Mas minha intenção, primeiro, é manter a minha própria leitura da palavra do Senhor, e segundo, repartir essa leitura com vocês para que todos nós sejamos edificados. E para aqueles que não puderam estar na igreja e ainda tiverem tempo hoje, estiverem acordados, algumas pessoas ouvem na madrugada. Nós já falamos com algumas delas e outros nós verificamos também o horário que ouviram. Para você que não pôde estar na casa do Senhor, embora nós sejamos o templo do Espírito Santo, mas eu me refiro à igreja mesmo, para você que não pôde, é uma oportunidade de edificação no final desse domingo ou também amanhã no início da nova jornada. Que o Senhor nos abençoe. Para iniciar essa devocional que fala do encontro de Saul com Samuel, eu leio para vocês uma mensagem de abertura devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson e a equipe que o acompanha. Diz assim a palavra: seguir em frente nem sempre é fácil, mas às vezes é a única alternativa que nos resta. Há momentos que simplesmente temos que ser fortes, enfrentar qualquer dificuldade e superar todos os desafios. Não temos que destruir os nossos sonhos, temos que destruir os obstáculos que nos impede de realizá-los, ou destruir ou superar, né? Tudo pode estar fora do controle, mas nunca fora do controle do Senhor. Pode estar fora do nosso controle, mas jamais algo está fora do controle do Senhor. Creia nisso. Ele está conosco. Os irmãos nos abençoaram com essa palavra e nós os abençoamos também e abençoamos a todos que vão ouvir. E depois de alguns dias que nós ministramos, quando a missionária Vivian Lopes tem uma oportunidade em meio às suas atividades pessoais de estudo, de trabalho e também de ministério na sua igreja, assim que ela pode, ela vai postando no blog logos7.blogspot.com. Vamos ler agora o capítulo 9 de 1 Samuel. Saul vai ao encontro de Samuel. Havia um homem entre um povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e tataraneto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Então, irmãos, percebam, ele era alto e bonito. E até aqui nós vemos um jovem que tinha uma boa índole, um bom caráter. Depois, mais adiante, ele vai se desviar. Versículo 3. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Aqui, irmãos, irmãs, é bom pararmos e estabelecermos uma questão importante. Saul, cujo nome em hebraico significa pedido de Deus, é apresentado como um criador de jumentos, animais teimosos, enviado para buscar jumentas que tinham se extraviado. Uma interessante alusão ao povo rebelde de Israel que rogara por um rei. Mais tarde, Davi, cujo nome em hebraico tem o sentido de amado por Deus, seria apresentado como um pastor que cuida bem dos rebanhos de ovelhas, animais obedientes, posteriormente identificado como pastor do rebanho do Senhor, de Javé, e uma figura do bom e eterno pastor Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 11. Então, só aqui já no significado dos nomes nós temos um conteúdo expresso. Davi, criador e cuidador de jumentos. E o significado aí da teimosia, animais teimosos. E Davi, que nós vamos ver lá mais à frente, é um cuidador de ovelhas e tem o significado de amado por Deus, representando os homens e mulheres obedientes na casa do Senhor. Ele vai ser identificado como o rebanho do Senhor, aquele que pastoreia o rebanho do Senhor, de Javé, e ele é Davi. Uma figura do bom e eterno pastor Jesus Cristo. Esses são os dois grandes destaques, e só mais um depois na leitura, que é o próprio encontro com Samuel. Vejamos o versículo 4 em diante. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salissa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Saalim, contudo as jumentas também não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim e, mesmo com todo esse esforço, não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava: "Vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar conosco." Entretanto, o servo lhe aconselhou: "Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir." Então, não esqueça só dessa simbologia em relação ao significado dos nomes Saul e Davi. Não esqueça disso, que é muito importante para entender os reinados dos dois. Versículo 7. Mas Saul ponderou ao criado: "Se formos, que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforje e nada mais temos a oferecer pelos préstimos deste homem de Deus. Que poderemos fazer?" O servo pediu a palavra e ofereceu a Saul: "Ocorre que ainda tenho comigo cerca de 3 gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará em nossa jornada." Isso porque era uma tradição chegar diante de homens de Deus e fazer algum tipo de oferta. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: "Vinde, vamos ao vidente, ao visionário", porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Versículo 10. Então Saul replicou a seu servo: "Falaste bem, vamos então." E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas: "O vidente aqui, tá bom? Lembrando, é o profeta, né? Juiz, sacerdote e profeta Samuel. O vidente está na cidade?" Ao que elas prontamente responderam: "Está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar um pouco antes de ti, mas apressa-te. Ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entrares na cidade, vós o achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa e logo achareis." Subiram então à cidade. Quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: "Amanhã, por volta dessa hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro." E assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: "É precisamente este o homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo." Percebam, Deus revelou para Samuel quem seria o rei, primeiro rei de Israel. No entanto, versículo 18, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou: "Por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente?" Ao que Samuel respondeu a Saul: "Sou eu o vidente. Sobe ainda diante de mim ao lugar alto, onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração." Imagine só a emoção de Saul e também a interrogação acerca daquilo que o profeta tinha a dizer para ele. "Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos, já há 3 dias," de novo, atenção à simbologia do número 3, né? "Já há 3 dias não te aflijas por elas, eis que já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai?" Saul, espantado, respondeu prontamente: "Porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo essas palavras?" Saul, espantado, e indaga Samuel. Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziu ao salão de festas e lhes ofereceu um lugar de maior honra, à cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro e solicitou: "Serve aquela porção de carne que eu te recomendei que separasses." E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo que estava sobre ela, e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: "Eis, aqui está diante de ti o que fora reservado. Come, pois, foi guardado para essa ocasião, a fim de que o comesses na companhia de muitos ilustres convidados." Assim saiu Saul, comeu com Samuel naquele dia. Irmãos, louvado seja Deus, porque ele revelou a Samuel quem seria o primeiro rei, e aqui nós estamos vendo como se deu esse encontro de Saul com Samuel. No versículo 25, um encontro só, completando o um encontro marcado por muita indagação da parte de Saul, que jamais podia se imaginar um futuro líder de Israel, um rei de Israel, e também porque o profeta estava tratando com tanta deferência a ele. Para finalizar, versículos 25, 26 e 27. Depois que desceu do altar, do monte, para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Aqui a revelação começa a ficar mais intensa e mais clara para Saul. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço para se despedir, dizendo: "Levanta-te, para que eu te acompanhe até a saída da cidade." Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saul: "Fala ao rapaz que passe adiante de nós." Isso, irmãos, porque Samuel queria conversar particularmente com Saul e revelar mais sobre o plano de Deus. "Fala ao rapaz que passe adiante de nós." O servo de Saul passou e Samuel disse: "Tu, porém, espera aqui a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti." Então, aqui o terceiro ponto em todo esse capítulo, a beleza da revelação de Deus para Samuel, mostrando quem era o rei escolhido por ele para essa primeira fase da monarquia em Israel. E como já disse dois pontos anteriores, fique atento ao significado do nome de Saul e o significado do nome de Davi, que vai aparecer mais adiante. E em terceiro lugar, essa história começa muito bonita, com Deus revelando a Samuel quem era Saul, que Saul era o escolhido, e Saul fica espantado, indaga e é tratado com todo respeito, porque ele era o escolhido para a primeira fase do reinado, que nós vamos ver a seguir. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe. E que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe o corpo vivo de Cristo. Em três aspectos, destaco nesse capítulo. Primeiro, que nós não tenhamos que ser cuidadores, criadores de jumentos, porque esses são animais teimosos e essa é uma referência à infidelidade do povo de Israel em sua teimosia. Em nome do Senhor, que Ele permita que nós não tenhamos que tratar com infidelidade, embora saibamos que isso tenha acontecido ao longo dos milênios, e saibamos que isso vai acontecer até a volta de Jesus. Todavia, a nossa oração deve ser: Senhor, dá-nos um rebanho fiel, dá-nos um rebanho segundo o teu coração, para que nós sejamos zelosos pastores, líderes, irmãos das igrejas, uns cuidando dos outros, como ovelhas que têm a Cristo como o bom pastor, que já é o significado de Davi. Então, em primeiro lugar, que o Senhor vá retirando toda a teimosia do coração endurecido do povo dele. Em segundo lugar, que o Senhor nos conceda ovelhas, ovelhas que ouvem a voz do seu pastor Jesus Cristo e o sigam. E em terceiro lugar, quando você é escolhido por Deus, quando você é separado por Deus, Deus revela isso às pessoas. E tendo revelado isso às pessoas, confirmado no seu coração, depois ele mesmo vai providenciar que você seja tratado com respeito, com deferência, com honra, e você poderá exercer o seu ministério e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse capítulo ainda não mostra o erro de Saul, que vai estar mais à frente, nem os relatos sobre Davi. Então nós temos que aproveitar esse capítulo para orar e pedir: Senhor, não nos permita ter um povo teimoso que insiste no erro. Segundo, faz o teu povo ser como ovelhas que ouvem a voz do seu pastor Jesus Cristo e o sigam. E terceiro, sabendo que quando você é escolhido, o Senhor vai separá-lo e vai abençoá-lo, que você se prepare para isso, porque o Senhor nos ama e tem um plano para cada um de nós, em um ministério diferente. Todos têm um talento, pelo menos, para exercer pelo menos um ministério e que nós possamos desenvolvê-lo com amor, com zelo e que o Senhor nos agracie para exercer nossa vida em ministério de acordo com a sua vontade, e jamais venhamos a cair nos erros que nós, infelizmente, vamos perceber na vida de Saul. Pastor, adianta orar? Claro, claro que adianta orar. Sempre é importante a oração. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E qualquer mover de Deus, qualquer ação poderosa de Deus no movimento do Espírito Santo, qualquer quebrantamento, qualquer transformação de vida, qualquer avivamento na vida de alguém tem que ser acompanhado por esse chamado do Senhor, por um encontro com homens de Deus que reconhecem esse chamado, por uma instrução para que você realize esse ministério e para que você também seja obediente, não seja como um jumento teimoso, mas seja obediente como uma ovelha, ouça a voz do bom pastor que é Cristo, obedeça, siga e viva exatamente da forma e no ministério que ele escolheu para você. O meu maior desejo nessa devocional é que nossa vida e missão possa ser marcada pela direção de Jesus Cristo, ele que já nos deu uma nova vida e que a igreja toda vá se convertendo, vá abrindo mão, vá jogando para trás, deixando para trás todo o espírito de teimosia. Onde estamos errando, não podemos errar insistentemente. O erro tem que ser um acidente e não uma parte constante da sua vida. Então, a minha oração para a sua vida é que você, para a minha vida e para a sua vida, é para que você também seja um seguidor de Cristo Jesus e ajude nesse grande pastoreio de ovelhas, mesmo que os irmãos que estejam ouvindo não sejam pastores ou pastoras. Nós somos todos rebanho do bom pastor, que é Cristo Jesus, e cada um pode cooperar em um ministério diferente. Que ele abençoe a nossa vida e que ele abençoe a nossa missão, a parte que nos está reservada. Que Deus abençoe a todos os irmãos e se inspire você hoje ou amanhã, ou quando você ouvir no blog e você possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Louvado e bendito seja para sempre o Rei da Glória por esse capítulo da Bíblia que nós estamos lendo. E louvado seja o nome do Senhor eternamente, porque ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Glorifiquemos, exaltemos, celebremos ao bom pastor que é Cristo. E a melhor maneira de celebrar não é só uma liturgia, uma religiosidade. A melhor maneira de celebrar é andar segundo a vontade de Deus, viver buscando a imagem e semelhança dele e obedecer os seus mandamentos. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Parte da letra de um hino antigo, mas que nós encontramos no hinário evangélico. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder, a unção, a revelação dos dons e ministérios sejam, por parte do Espírito Santo, sejam presentes, estejam presentes na vida de todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui e em toda parte do mundo. Todos, a graça, o amor, a revelação, a unção do Pai, Filho e Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.